Um sábio não sabia fumar cachimbo, mas a mulher do sábio sabia. E então, quando o sábio chorava por não saber fumar cachimbo, a mulher do sábio sorria. Mas um dia, o sábio sabia que morria, mas a mulher do sábio não sabia. Então, enquanto o sábio chorava, a mulher do sábio sorria.